setas, drogas, álcool fazem o mundo girar. No simulacro, concurso Vicente, promessas, fatos, evasismos erráticos, paraísos artificiais. Se paga alto por delírios, prazeres carnais. Profissionais do sexo, bebidas são venenos sociais. Com imposto endógeno complexo, tudo combina uma só intenção. Invasão, fugir de relaxação do ego, putaria e patifaria. Mulheres são tendenciosas, nem te notam, só fofocam sobre rotas eventuais. Roupas novas são bem loucas, seduzem quando te ignoram logo em volta. Os jogos tão mordazes e sagazes quanto canastro de ases. Juro que eu quero as pazes com as mulheres. Tá em contato com internalizações que convergem. Oferem a visão, está o meu terceiro olho satélite. A vida é blá, zé blá. E chorar e gozar, parceiros do lado de lá. Tô nativa dos 4x7 com jogo cima. Poesia, batina, são coisas boas pra tu te ilumina. Anima, reforça autoestima. No lúdico lascivo de dissolução distinta. Sigo lúbrico, refugo sexuais. Suprassumos vitais, verbais se multiplica. Sigo único. Setas, drogas, algo fazem o mundo girar. Fazem o mundo girar. Operações com assinatura e pelo celular. Fazem o mundo girar. Setas, drogas, algo fazem o mundo girar. Fazem o mundo girar. Operações com assinatura e pelo celular. Fazem o mundo girar. Eu amo bucetas, drogas e álcool, combinação ideal na balada tríade do rito sagrado. Amante consagrado, liricista nobre qual diamante. Infantaria lírica, cosme versos traçantes, sexo só com as frades, borbulhante. Imagem não é nada, sede é tudo, bebo sucos vaginais. Pra equilíbrios vitais, elixires femininos pujanciais. Tantras, mantras, curas vibracionais, palavras levam prana. A sonda alfabética plana, circulo pelas zonas urbanas. Cano é cognato, relato, retrato, no citático, fato vívido, alto vão manter-se vivo. E aprendo lições por desenvolvimento. Expressivo, raciocínio, aguindo, crivo, inferencial. Ensino ilusão do real. Além do bem do mal, com o maniqueísmo. Levo abismos zeros, cosmos leros. Gemas infinas, poemas que evolam com o meu calipto. Meu galanteio, cedo seu espírito. Eu passeio por veios galácticos. Dobro gráficos, eletrostáticos, vocálicos, fantásticos. Qual semi-poder plasmático? Bucetas, drogas, algo fazem o mundo girar. Fazem o mundo girar. Operações com assinatura e pelo celular. Fazem o mundo girar. Bucetas, drogas, álcool fazem o mundo girar. Fazem o mundo girar. Operações com assinatura e pelo celular. Fazem o mundo girar.